Se for vítima de violência no namoro e enquanto não se sentir seguro ou segura para tomar uma decisão definitiva ou para pedir ajuda, vamos sugerir algumas estratégias que podem proteger uma potencial vítima de acordo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Optar por locais públicos e movimentados para estar com a tua namorada ou com o teu namorado. Locais isolados podem colocar em risco. Escolher atividades em que esteja com o seu namorado ou a sua namorada na presença de outras pessoas. Mudar as rotinas e procure estar na companhia de amigos ou colegas de turma. Quando sair, diga a alguém em que confie, onde vai e a que horas regressa. Gravar contactos telefónicos importantes no telemóvel para poder pedir ajuda facilmente caso precise. Se sentir que está em perigo, procure imediatamente alguém ou um sítio mais seguro. Pode também ligar 112. Um profissional que atender a chamada enviará para o local onde se encontrar os meios necessários para o proteger. Lembre-se de estar mais protegido ou protegida se pedir ajuda e se denunciar a situação. Por exemplo, caso estejas a passar por algo parecido com o que acabamos de relatar, deves contar a um adulto da tua confiança o que se está a passar. Assim, podem apoiar-te e proteger-te se souberem o que está a acontecer. Podes sempre ligar para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que é uma instituição particular de solidariedade social que presta informação, proteção e apoio emocional, psicológico, jurídico e social a todas as vítimas de crimes, aos seus familiares e amigos. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima possui uma rede nacional de gabinetes de apoio à vítima espalhados por diferentes regiões do país. Nestes gabinetes tem-se ao dispor um conjunto de técnicos de apoio à vítima devidamente formados e preparados que podem aconselhar, apoiar e responder a dúvidas e preocupações. Mesmo assim, é importante que nos diga a situação às autoridades. Queremos agradecer a colaboração a todos que nos concederam a sua opinião sobre o sensível tema de hoje, violência no amor. Espero que tenham gostado mais um programa da Epto Rádio. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e com a colaboração na produção e edição das alunas Ana Campos, Diana Ferreira, Mariana Alves e a nova colaboradora Rafaela Simões, do primeiro ano do curso profissional de técnico de multimédia. Para finalizar o nosso programa, vamos ficar com mais uma sugestão musical. Vamos ouvir Mad World de Riverdale Cast. Fiquem bem e até o próximo programa. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily race. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they teacher, tell me what's my life. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa da Heptorrádio. O programa de hoje irá tratar de um tema muito sensível e que, infelizmente, cada vez mais se torna frequente na nossa sociedade. Na primeira parte, vamos apresentar mais um curso da nossa escola, Curso Profissional Técnico de Arte, Espetáculo e Interpretação. Na segunda parte, iremos então dar atenção ao tema que cada vez mais se deve dar destaque devido à importância e gravidade que apresenta, a violência no namoro. Mais uma vez, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Heptoliva. Segundo os dados disponibilizados no passado dia 3 de fevereiro pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Heptoliva, Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, situa-se entre as melhores escolas profissionais do país, ocupando o terceiro lugar no melhor desempenho dos cursos profissionais. Tendo em conta o triênio de formação 2013-2016, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência apurou o número e a idade dos alunos inscritos, a taxa de abandono, os apoios da Ação Social Escolar e a taxa de conclusão dos cursos profissionais, e de entre 589 escolas que reuniam os resíduos para serem analisadas, a Heptoliva ocupa um honroso terceiro lugar no ranking a nível nacional e um meritório primeiro lugar na região de Coimbra. Comprovando ainda a estratégia clara dos municípios de Oliveira do Hospital e Tábua no investimento do ensino profissional como fator de desenvolvimento nos territórios de abrangência da Heptoliva, Daniel Diniz Costa, presidente da Heptoliva, congratula-se pelo lugar que o ensino profissional tem conquistado e pelo reconhecimento que começa a ser atribuído a esta modalidade de ensino e em particular à Heptoliva, referindo que os resultados alcançados pela escola se devem ao trabalho e empenho de todos os professores, alunos, pessoal não docente, comunidade educativa, salientando-se o profissionalismo e o humanismo deste contexto escolar. Os rankings valem o que valem, mas podem e devem ser instrumentos de trabalho e indicadores de sucesso escolar que importa analisar e valorizar, de forma a melhorar e adequar práticas de ensino e aprendizagem. Com este resultado, fica clara a estratégia da Heptoliva na aposta na qualidade do ensino. Afinal, esta escola não ganha apenas prémios. Esta escola tem um ensino de referência reconhecido, fruto de uma educação em que os alunos não são números, são pessoas. A 9 de fevereiro, a Heptoliva comemorou o Dia da Educação Física, uma atividade dinamizada e organizada pelo Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva e que contou com a participação da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Tendo como principais objetivos promover e desenvolver hábitos de vida saudável entre os alunos destas escolas, bem como fomentar o associativismo escolar, esta iniciativa foi assinalada com um torneio de futsal e crossfit realizados no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital, destacando-se assim as aptidões físicas em atividades levadas a efeito no âmbito do desporto escolar. Integrado na semana da leitura da Heptoliva, que irá decorrer entre os dias 5 e 9 de março, o Heptoleituras é um concurso de leitura que culminará na comemoração desta semana preenchida de muitas outras iniciativas. No âmbito do projeto universitário católico Missão País, os alunos do primeiro ano do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação, durante a semana de 5 a 10 de fevereiro, colaboraram e partilharam experiências com estes jovens universitários de Coimbra, tendo como objetivo a criação de um trabalho teatral. Assim, a cortina do Centro Cultural de Tábua abriu na tarde de quinta-feira, apresentando este espetáculo para as instituições particulares de solidariedade social do concelho e na noite de sábado para o público em geral. De coração cheio, miúdos e graúdos aplaudiram e envolveram-se neste espírito da missão. No âmbito do Festival LAR, numa parceria entre o Teatrão e 7 municípios da região centro, Cantanhede, Coimbra, Condeixa, Figueira da Foz, Mira, Soura e Tábua, os alunos do primeiro ano do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação frequentaram no Centro Cultural de Tábua no dia 10 de Fevereiro, durante a manhã, a Oficina da Memória e durante a tarde visualizaram o espetáculo Baleizão, O Valor da Memória, uma co-criação de Álvaro Bizarro e Miguel Horta. Criaram-se momentos de partilha através de exercícios de dança e desenho que estimularam a memória e a vontade de falar e escrever sobre ela. No final houve espaço para uma conversa entre os dois artistas e o público presente sobre as memórias convocadas em palco. Inserida na programação neste festival, Tábua receberá no próximo dia 14 de Abril o espetáculo Sofia e a respectiva formação de formadores. No âmbito da disciplina de Dramaturgia, os alunos do primeiro ano do curso de artes do espetáculo de interpretação foram até à cidade de Coimbra, no dia 15 de Fevereiro, para assistir aos espetáculos Alto dos Físicos, pela Escola da Noite, no Teatro da Cerca de São Bernardo, e Anticorpos, pelo Teatrão, na Oficina Municipal do Teatro. Assim, pretendeu-se estimular a criação de alunos curiosos e abertos à inovação, autónomos nos seus gostos e opções. Acredita-se na necessidade de ver para melhor fazer teatro. Aplausos ao teatro que se faz em Portugal. Espero que tenham gostado de saber o que melhor se faz na Eptoliva. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical, Sing of the Times, de Harry Styles. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Não se esqueça de nos propor as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Já sabem, sigam-nos na nossa página do Facebook Heptorádio. Como aconteceu nos primeiros programas, vamos conhecer mais um curso da nossa escola, Curso Profissional Técnico de Artes de Espetáculo e Interpretação. O curso de Artes de Espetáculo e Interpretação da Heptoliva é um curso técnico de nível 4 que dá equivalência ao 12º ano e que permite o ingresso no ensino superior. Atualmente o curso funciona no Polo de Tábua, sendo que as aulas da componente técnica decorrem no Centro Cultural de Tábua. O curso de Artes de Espetáculo e Interpretação abarca no seu currículo disciplinas socioculturais, português, inglês, área de integração, tecnologias da informação e da comunicação e educação física, disciplinas científicas, história da cultura e das artes, psicologia e dramaturgia e disciplinas técnicas, movimento, voz e interpretação. Este curso tem como objetivo primordial dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos essenciais ao exercício da profissão de ator e intérprete nas várias áreas da representação, nomeadamente teatro, cinema, televisão, dança, novo circo, publicidade e dobragem. Além disso, pretende fornecer aos alunos ferramentas essenciais que lhe permitam desempenhar funções de técnico da expressão dramática. Antes de iniciarmos a conversa sobre o tema de hoje, ficamos com a música This Town de Neil Horan. Até já! Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far start. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new. In the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard. And I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on. But there's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Mm-hmm. everything comes back to you. Antes de explicarmos o que é violência no namoro, fomos para a rua saber a opinião dos nossos ouvintes sobre este tema. Fizemos três perguntas simples e fomos surpreendidos pelas respostas. Pode-nos dizer o que é para si a violência no namoro? Quando começa a violência no namoro, depois já não há... Quando chegar ao casamento, pronto, é o fim deles os dois. Exato, é o fim da felicidade deles os dois. Porque isso é muito cedo. Então a violência em namoro são eles que são ciumentos, não podem ver elas andarem a falar para outro rapaz sem interesse. E eles então, tenho uma neta que foi assim, ele então não podia ver nem olhar para um rapaz, nem nada, que ele cascava-lhe logo na cara. Violência no namoro é quando uma parte do casal pratica violência psicológica ou física com a outra parte. Esse é um conceito muito, muito amplo, mas de uma forma muito simplista, acho que é quando há agressão, que não quer dizer que seja só agressão física, mas também agressão psicológica. É tudo aquilo que submete física ou psicologicamente o companheiro ou a companheira. Ora, então, para mim, a violência no namoro é todo tipo de agressão, seja física, psicológica, que um rapaz ou uma rapariga possam fazer um contra o outro. Perseguição, controlar os telemóveis, falar mal um para o outro, etc. Era capaz de denunciar uma situação de violência no namoro. Porquê? Ah, sim. Se soubesse que eles iam casar ou se iam juntar, eu era capaz de sim. Era capaz. Eu era, se visse, porque gosto que se deem bem. Não era amor, é que eles adiam ter um amor, não era. E mesmo estas pessoas que são casadas, se eles têm amor um ao outro, não era para se agredirem. Sim, porque era capaz de, se fosse no meu caso, iria denunciar para acabar com o meu sofrimento, obviamente, e se fosse com outros casais, para acabar com o sofrimento da outra pessoa. Se tivesse conhecimento, sim. Porquê? Porque entendo que é uma situação muito grave e que tem que ser debelada logo no início e não, porque geralmente quando isso acontece é porque as pessoas não estão, de alguma forma, predispostas a alterar o seu comportamento e, portanto, temos que atacar o mais rápido possível. Sim, claro que sim. Porquê? As pessoas são livres, são seres únicos e não são pertences de ninguém. De imediato. Porquê? porque isto de a violência no namoro é uma questão muito, muito preocupante hoje em dia. Os nossos adolescentes sofrem muitas vezes violência no namoro e isto depois pode ser perpetuado para a frente para a violência doméstica. Quem é que acha que é mais violento? O rapaz ou a rapariga? Porquê? Penso que tanto os rapazes como as raparigas podem ser violentos na mesma medida. Normalmente sabe-se mais, ou seja, normalmente as raparigas tomam mais o papel de vítima, porque são mais. É mais comum ouvir-se falar que o rapaz foi violento para com a rapariga. Mas as raparigas também podem ser, principalmente. Em termos psicológicos, as raparigas são um bocadinho mais violentas nesse sentido. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com a música portuguesa Peito, da banda portuguesa HMB. Depois iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já!